Sunrise. Alice Cooper está em fase final do novo álbum chamado Dragon Town. O material deve sair em setembro ou outubro, segundo a gravadora Spitfire Records. E a gente está aguardando já o trabalho, novo trabalho de Alice Cooper. O Sunrise vai seguindo em frente com blues. The Homers Brothers, Mama Yancey e Bob Bland fazem esse bloco. The band is playing Dixie. A man who's got his head outstretched. Could be the Fuhrer, or it could be the local priest. You know that sometimes Satan comes as a man of peace. He's got a sweet gift of gab. He's got a harmonious tongue. Knows every song of love, baby, that ever has been sung. Good intentions can be evil. Both hands can be full of fleas. Know that sometimes Satan comes as a man of peace. Well, first he's in the background, then he's in the front. Both eyes are looking like a bony rabbit hunt. Nobody can see through him, not even the chief of police. You know that sometimes Satan comes as a man of peace. Just make me Hey, predator on your floor. Just make me a predator on your floor. Make me a pellet, baby, down on your floor. And when your good comes, I swear she'll never know. If you make it, baby, make it soft and low. If you will make it, baby, very soft and low. Make it, baby, soft and low. And if she comes, I swear she'll never know that you made me a pellet down on the floor. Just make it, baby, make it very soft and low. Make it very soft and low. If you feel like lying down with me, baby, on the pallet, on the floor. When your good comes up, I swear she'll never know. Up in the morning and make your red hot meal. I'll get up in the morning and make your red hot meal. I want to show you, oh baby, I appreciate it, what you done for me, when you made me a pallet on your floor. Just make it, baby, soft and low near the kitchen door. Soft and low near the kitchen door. If she comes in the front door, my darling, she'll never know that you made me a pallet on your floor. Affection, a heart so true. Yours for the asking, I've got it all right here for you. You needn't be lonely, you shouldn't be blue. I'll design a life of love for you, and here's all you got to do. When you need a good loving, when you need a good kissing, when you need a good hugging, yeah, won't you call on me? You can't live alone, dear, your whole life through. Everybody needs a future, and I can see my future in you. When you need a good hug, yeah, won't you call on me? You can't live alone, dear, your whole life through. Everybody has a future, and I can see my future in you. When you need a good loving, when you need a good kissing, when you need a good wild loving, yeah, won't you call on me? Won't you call on me? Call on Me com Bobby Bland, Mama Yancey, Pilot on the Floor e The Holmes Brothers com Man of Peace. Eldorado é o melhor do blues no Sunrise. E para você participar, mandar sua sugestão, roliveira@radioeldorado.com.br é o e-mail. Fique à vontade, tá certo? Eu volto já. Blues is best. Sunrise, yeah. Sunrise. Early in the morning. Sunrise. And listen to Sunrise. Sunrise. Tem um monte de ouvinte mandando um e-mail para cá dizendo que entende de rock. Se você também entende do assunto, mande um e-mail para roliveira@radioeldorado.com.br dizendo eu entendo de rock. De segunda a sexta, estaremos enviando aí perguntas relacionadas ao assunto e se você responder a todas elas corretamente, nós vamos entrar em contato com você porque você vai ganhar aí um CD com sons que ouve no programa. Delbert McClinton, Johnny Adams e Little Milton estão nesse bloco aqui do Coffee, Milk and Blues. Tell us. should have stayed gone when I left before. Do me wrong when we're together, but I keep coming back for more. When I leave this time, make sure it's understood, this time I'm going. Many times I've left you, but I couldn't stay away too long. I thank God for the strength that He gave me to leave home and still be strong. When I leave this time, make sure it's understood, this time, baby, I'm gone for good. But for me, there's been no sunshine. So hard to leave you. But I finally made up my mind. When I leave this time, make sure it's understood, this time I'm gone for good. This time, baby, no, this time, baby, this time, baby, this time I'm going for good. Many times I love you, but I couldn't stay away too long. I thank God for the strength He gave me to leave home and still be strong. But it seemed like to me, wouldn't you appreciate any of that, woman? Street and cry. other things she said. She said another reason can make me want to leave. You ain't got enough of nothing to keep me halfway, please. I just want to say right now, that was too much for me. That's why I walk the back street and cry. Oh yeah. Good man, baby, to treat me like you do. Oh yeah. She said you ain't done nothing to me, but I just can't stay here with you. Oh, I stood and watched my baby as I could see. You know the girl, she started running. Yes, she did. After waving goodbye to me. I'm here to tell you that was too much for me. I walked the back street and cried. That hurt me so bad. To hear my baby say goodbye. com o som desse Little Milton, ou Miltinho, né, para os íntimos, Walk in the Back Streets, Johnny Adams, This Time I'm Gone, e Delbert McClinton, Living It Down. Eldorado, 92,9, intervalo, e daqui a pouco tem Luther Allison. Sunrise é blues. Blue before sunrise, with tears in my eyes. Blue before sunrise, with tears standing in my eyes. Is your harbor feeling? Lord knows. Sunrise and blues. Já dissemos que uma boa orquestra é formada por grandes músicos e a OSESP apresenta mais um deles. O solista desta quinta e sábado às 9 da noite e 4:30 da tarde é o espada dos violoncelos Roman Mikhnoulov, em concerto sob regência de Roberto Minchuk. Informações e ingressos 3337-5414. Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes, sem número. Ticketmaster 3191-0011. Apoio Rádio Eldorado. Alô? Sim, é a doutora Maria. Ah, como vai, Paulo? O quê? Você quer um remédio para estresse? Anota aí, Rio de Janeiro. Não conheço o remédio melhor. Venha para o Rio e volte outro. Apoio Hotel Porto Belo Resort Safari. Na Eldorado FM, você ajuda a fazer a programação escolhendo o especial do ouvinte. Quem será o mais votado da semana? Paul McCartney. Skank. Ou Caroline Lavelle. Faça sua escolha pelo telefone 3274-6737, fax 3274-6888, ou no site www.radioeldorado.com.br. Especial do Ouvinte, sexta-feira às 16h, com reapresentação sábado no mesmo horário. Participe, você vota e concorre a um CD da gravadora Eldorado. Oferecimento 1900 Pizzeria, a escolha de todos os ouvintes em 3 endereços. Consolação, Nhambiquaras e Estado de Israel. 92,9, interatividade no ar. Sunrise. Hoje é quinta-feira, 16 de agosto de 2001. Ontem você ouviu um super especial aqui com Woodstock. Amanhã, outro nome em destaque. E no sábado, no Sunset, a gente também vai estar fazendo uma edição bastante interessante para falar sobre Woodstock, né? Um grande acontecimento na história do rock. Um festival que marcou aí, sem dúvida, toda a juventude da época e que até hoje rende muita história, né? Vamos encerrando o programa de hoje com Luther Allison, Freddie Robson e Deborah Coleman. Trabalhos técnicos do Oswaldo Silva, do Graziano Ramos, produção e apresentação do Sunrise, de Rose de Oliveira. Um bom dia para você, até amanhã, às 6. Have a friend. Once. the neighborhood, you smile at me, you wanna be a friend. Don't you wanna know, I'm just next door. Oh yeah, come on, come on. I got to have a friend, a friend. have nobody. What's left to lose but the life I live and the road I choose? Nowhere to go, life on the run. Ain't got no hope but the trigger of a gun. Lord, deliver me from evil. Show me the way. I got four of a kind, but no money to play. Keep on moving, blues falling like rain. Another day I ride on this hellbound train. Where shall I go? What should I do? No place on earth where the sky is blue. The darkness from my room. Você ouviu Sunrise, o rock levado a sério. A seguir, as notícias do Brasil e do mundo. Prestação de serviço e boa música para você. No FM Notícia, 92,9. Ligada na vida da cidade. Vem aí o 16º Enduro das Montanhas. Dias 18 e 19 deste mês, você e sua moto vão enfrentar as trilhas da Serra da Mantiqueira, entre Atibaia e Campos do Jordão. Prepare-se, emoção pura e adrenalina mil. Garanta já sua inscrição na Federação Paulista de Motociclismo. Informações pelo telefone 5533-6130. 16º Enduro das Montanhas. Apoio Eldorado FM 92,9, a sintonia da aventura. ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital, FM 92,9. São 7h02. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 16 de agosto. Aqui na Aclimação, a temperatura é de 16 graus. Começa agora mais uma edição do FM Notícia. Até às 10 da manhã você tem boa música, informação e prestação de serviços. Apresentação de Lúcia Maria. Estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia afirma que o racionamento pode acabar mais cedo. O presidente licenciado do Senado, Jader Barbalho, anuncia que vai retornar à atividade parlamentar e não há motivo para renunciar. O saldo negativo na Prefeitura subiu de 17 bilhões e 400 milhões para quase 20 bilhões de reais nos primeiros meses de Marta Suplicy. Os representantes dos policiais apresentam hoje ao governo o pedido da criação de um salário mínimo para a categoria de R$ 1.800. A Polícia Civil quer ouvir Paulo Maluf pessoalmente para investigar se ele tem ou não contas no paraíso fiscal de Jersey. Um relatório da Unesco aponta que o Brasil tem hoje pelo menos 30 milhões de jovens vivendo na pobreza. A ONU diminui o orçamento das operações de paz para pagar funcionários. Começa hoje a festa do peão de boiadeiro de Barretos. E hoje, o rodízio de veículos na capital vale para os carros de placa 7 e 8, até às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 horas da noite. Oh. Let me think about this for a while. That's enough. I used to think that life was unfair. So many crazy things going on out there. Now all I wanna do is just watch the river flow. Cause sooner or later, it just gonna go where it goes. Took my chances, and it all worked out somehow. 'Cause what goes around comes around, and it's all coming back to me now. I used to wonder what would happen to me. What kind of person I would turn out to be. All I ever wanted was just to have a little fun. You know what I mean? And wake up every morning with the one I love. Mama told me, just do the best you know how. 'Cause what goes around comes around, and it's all coming back to me now. Thank you. It's All Coming Back com Kev Moe. Você pede e a gente toca na Eldorado. Daqui a pouquinho tem Lini. Brasileiro, e que o som do pandeiro é certeiro e tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango dengo, a giga do mamulengo, o charme dessa nação. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi? Que fez o corpo samba. Quem foi? Que fez a ema gemer na boca. Comprei, pagasse, paguei. Fiz quanto foi? R$500. Fiz quanto foi? R$500. Olha, Tião, oi, foi, fui. Comprasse, comprei, pagasse, paguei. Fiz quanto foi? R$500. Fiz quanto foi? R$500. Brasileiro do tempero, do batuco, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Já que sou brasileiro do tempero, do batuco, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi? Fez o corpo samba. Quem foi? Que fez a ema gemer na boa. Quem foi? Fez do corpo cocar. Quem foi? Que deixou o louco pro lugar. Quem foi? Pagaste, paguei, me diz quanto foi, foi guia do rei. Eu só ponho o pop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar e no pandeiro e nos abumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba, vai ficar assim. Lenine, já que sou brasileiro, 7:16. Thank you. You.